Bem-vindos ao Ultra ComboCast, o seu podcast gamer do coração. Eu sou o Mr. Luca Valentino, podcaster romântico, habilidade especial, fazer um meio coração perfeito para selfies. Eu sou o Jota Juan, amante à moda 32 bits. Habilidade especial, roubar o coração da princesa Peach. Eu sou o Marquês Floyd de Sade, amante experimental. Habilidade especial, desligar o videogame para ficar com a mulher. Isso mesmo, coraçõezinhos. Hoje, no Ultra ComboCast especial de Dia dos Namorados, publicado antecipadamente nessa data tão querida, vamos provar que jogadores também amam e que personagens de game também amam da sua maneira, mas também amam. Alguns de forma peculiar. Alguns de forma muito peculiar. Love is in the air, everywhere I look around. E antes de começar esse cast especial Dia dos Namorados, nós queremos agradecer alguns ouvintes, amigos que nos deram o apoio ao Ultra ComboCast que começou agora. Como um podcast novo, precisa do feedback dos ouvintes, a gente precisa do seu feedback, da sua opinião de como nós devemos fazer os nossos programas, ideias, jogos, enfim, a sua opinião é importante pra gente. Então a gente quer agradecer os nossos amigos e ouvintes que nos deram esse feedback tão importante, que é o Guilherme Edilson da Silva, Wesley Pereira, Punk Pericone, Marco Machado, Matheus Mendes, Elton Souza, Jailton Silva, Rafael Fatilasses, Roberta Laiacone. Esses são os nossos amigos e ouvintes que a gente quer agradecer. E agora, Floyd, você tem alguns recadinhos para dar aí também, né? Então, é isso aí, Jota. Também quero agradecer uns parceiros que também deram seus feedbacks pra gente. Inclusive, primeiramente, vamos começar com o pessoal do Telegram, que recebeu a gente bem pra caramba, que eu entrei na comunidade deles, que é o pessoal dos Losticos, um podcast também de variedades, um pessoal bem bacana. Losticos? Isso. A gente vai deixar no post os links de acesso pro podcast deles. Dentro da comunidade do Telegram, eles falaram pra gente divulgar o nosso cast sempre que sair episódio, a gente divulgar com os ouvintes e amigos deles. Legal. Que eles podem dar essa força pra gente, deixar espaço deles aberto, eles já tem uma base de ouvintes bem bacana. Um outro pessoal também que fez isso foi o pessoal do Evilcast, o Kilton Fernandes, que também abriu a página do Telegram deles pra gente divulgar o cast. Ficou bem bacana. Essa união dos podcasters é muito legal pra gente conhecer novos podcasts e pra eles conhecerem os nossos podcasts também, né? Cara, isso é bem bacana. O pessoal é muito, muito bacana, conta todo mundo dá força. Todo mundo sabe como que funciona, né? E que não é fácil, às vezes. Ainda mais porque quem é remunerado, então a gente faz isso por hobby, por lazer. E é opcional, a gente rala, mas é bem bacana ver o resultado. Eles são todos abertos, sabem, dão dicas pra gente, isso que é muito bacana. Um outro podcast que eu quero agradecer é o pessoal do Megalomania Cast, podcast de heavy metal. Também o Aloysio França deu um feedback bacana pra gente. Muito bom, por sinal, o podcast. Eu tenho eles assinados no meu feed. Eu tenho umas participações lá no cast deles. Eu participei de uns 2 episódios já. Eu vou deixar link. Inclusive, eu comecei a ouvir o Megalomania quando você participou a primeira vez. Então, quero agradecer o pessoal. O feedback muito bacana de formato, essas coisas que a gente, na verdade, era um pouco leigo. E o Megalomania, a gente vai deixar também os links deles aqui no post, de todos que a gente tá falando, né? E aconselho, que é bem bacana pra galera que curte um heavy metal, e eles também falam um pouco de outros assuntos. Legal. E, por último, eu quero agradecer o pessoal do Alguma Coisa Cast, em especial o Febrini, a Sally, a Bela, que deram um feedback bacana. E agradecer muito que nos últimos episódios do... Acho que quando a gente fez o primeiro ou o segundo episódio, o Febrini pegou um tempo do cast deles, falou, divulgou a gente, assim, na boa, falou mesmo, pode... Ainda citou, ainda quero agradecer ainda essa paciência, falou, pessoal, podcast novo, tem feedbacks, que a ideia dos caras é melhorarem. E é o que o Febrini já é meu parceiro, na verdade. Eu comecei a ouvir o cast, do nada o cara já me chamou pra conversa e a gente é brother até hoje. Já participei de algum... do primeiro ACC Joga deles que tem no YouTube. Joguei Castle Crushes com ele. Ah, legal. E estou participando atualmente do torneio Hearthstone que o Febrini também organizou com a galera aí. Tô participando aí. Já vou... já saiu alguns vídeos no YouTube do ACC Joga, do campeonato de Hearthstone, inclusive que eu participei. Eu vou deixar aqui também no link o canal do YouTube deles e exclusiva a partida que eu joguei com o brother, foi bem bacana e torçam por mim, galera. Torcida Ultra Combo Cast. O que me chamou atenção no cast deles foi o cast de dragões. Eu sou um apaixonado por dragões e eles manjam muito sobre o assunto. Então, pra quem aí quer viajar um pouquinho, conhece lá o ACC, ouve o cast deles, porque eles falam com bastante propriedade e vale a pena. Aconselho todo mundo a chamar o Febrini pra falar mal de Tolkien, que ele não gosta. Zoeira, Febrini. Tamo junto. E continuando aqui, vamos falar um pouquinho das redes sociais do Ultra Combo Cast. Ultra Combo Cast tem Facebook, entra lá no Facebook, facebook.com/UltraComboCast. Temos Twitter também, todas as redes sociais /UltraComboCast. E pra quem quiser mandar e-mail, mandar os feedbacks, conversar com a gente, entra lá no e-mail ultracombocast@gmail.com. E só lembrando também, Jota, que agora nós temos o Telegram, um grupo no Telegram que a gente criou pra interagir com a galera. Pode entrar lá no telegram.me/ultracombocast. A gente tá lá pra trocar ideia com todo mundo. A gente é chato, mas a gente é legal também. Se quiser, tiver sugestão de jogo, vamos conversar. Vamos lá ser amigo, vamos trocar ideia de jogo. A gente tá aí pra trocar ideia mesmo, sugestão. Quem sabe alguém não participa aqui com a gente. E muita gente deve manjar muito mais joguinhos que a gente aí. Um joguinho do coração. E vamos trocar ideia, vamos ser brother, a gente tá lá pra trocar ideia com todo mundo mesmo. Então, telegram.me/UltraComboCast. E lembrando que a gente vai ler as mensagens do Telegram no próximo episódio. Pra galera que mandar aí, entrar no grupo, mandar o feedback, tanto no Telegram quanto no Gmail. A gente, no próximo episódio, vai ter esse espaço aqui só pra ler as mensagens dos nossos ouvintes. O Ministério da Zoeira Game Mística adverte. As opiniões aqui expressadas no podcast não necessariamente refletem as opiniões dos casters. Ou talvez reflitam. Ou talvez não. Refletem sim. Ou talvez não. E hoje, Mr. Luca, vamos falar de alguns casais, tanto quanto peculiares, desses nossos joguinhos que tantos amamos. Não. Alguns normais, outros nem tanto. E eu agora vou puxar aqui o primeiro casal aqui da nossa pequena lista. Eu quero puxar o casal Diddy e Dixie Kong. Floyd, agora você me pegou de surpresa. Dixie Kong e Diddy Kong. Eu quero ver o que vai sair daí, cara. Um dos casais mais bonitos e simpáticos da era 16-bits. O que dizer desse casalzinho que sai em par pra salvar o Donkey Kong? Que casal de namorados mais romântico, aquele casal que você pega a sua namorada, joga no ombro e joga em cima de um jacaré. E joga em cima de uma taturana. Você joga sua namorada no jacaré. Joga... Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Poxa, coisa mais romântica, isso é coisa. E é um amor recíproco, porque ela também faz isso. E muitas das vezes você joga até o seu parceiro pra morte. Mas o amor os ressuscita. Tipo, coleta aquela moeda lá pra mim e joga no abismo, né? O amor ressuscita e aquelas caixinhas com DK também. Aqueles barris, na verdade, né? Nossa, que casal inusitado, hein, cara? Da Dixie, que eu mais curti era aquele cabelo super poderoso dela, né, cara? O cabelo helicóptero dela. E ela que apareceu a primeira vez no Donkey Kong 2. Como parceirinha do Diddy, onde eles vão salvar o Donkey Kong, que foi sequestrado pelo... Olha o spoiler. Opa, olha o spoiler, eu não joguei. Eu não terminei ainda, não me conta o final. É a abertura do jogo, pô. Ela volta no terceiro jogo, fazendo parceria com o Diddy Kong, de tão carismática. A Rare deixou ela aqui seguindo, sem o seu parceirinho, mas fica aqui registrado esse belíssimo casal que nos fez tão feliz na nossa era 16-bits. E como não gostar de um casal que um cara... Que o... Não! Que o cara, macaco, sei lá, é rapper e a macaquinha toca uma guitarra, né, cara? Eles são muito fodas. Muito da hora, muito da hora. Eles incluíram os macaquinhos como músico exatamente pra dar uma característica um pouco humana, pra gente ter um pouco mais de afeição aos valores humanos dos macacos. What the fuck was that? E ela toca guitarra melhor do que muita gente aqui nesse podcast. Não estou me identificando. Mas a característica humana que eu mais gostei dela foi levantar o namorado com o cabelo e tacar no abismo mesmo. E o meu casal é um casal porradeiro. Eu não sei se eles dão porrada um no outro, mas que eles batem forte, eles batem. Vamos falar de Kazuya Mishima e Jun Kazama, pai e mãe de Jin Kazama. Casal porradeiro esse, hein? Se eles se batem, com certeza, porque eu já joguei um contra o outro e sentam a porrada com muito amor. De que jogo esse casal é, Jota? Tekken 1 e Tekken 2. Eles apareceram primeiro no Tekken 1. Aliás, a Jun ela aparece no Tekken 2. Mas o Kazuya, ele já tá lá desde o primeiro Tekken. O Kazuya que luta contra o pai dele. A intenção dele é destruir o pai dele no primeiro Tekken. E no 2 ele já chega já conquistando corações e conquistando o coração da Jun. Jun Kazama. Quem é o pai dele? É o Rei Hashi? O Rei Hashi. Agora esse sonho de destruir o pai. Quem nunca? Quem nunca quis destruir quem seu nunca? Pai, né? Quem nunca quis o império? Quem nunca ficou de olho na herança? Exatamente. E ainda mais o império do Rei Hashi, né, cara? Que é uma puta de uma corporação. E o Rei Hashi é contra o relacionamento do Kazuya com a Jun. Que gera uma prole. Uma prole que é o Jin Kazama. Que aparece no 3. Ele fala, menino demônio, nada de se relacionar com mulher normal. Menino demônio. E a Jun fala, vem meu anjo, vem meu anjo. Nossa, essa mentes foi dura. Perturbadas. E o Jin é o único filho da prole? O Jin é. Agora, o que a Jun não sabia é que o Kazuya pulava cerca, né, cara? Ó, oh, que casal bonito. Esse que é o casal moderno. É, e eu acho que a Jun até deve ter ficado sabendo, porque... Acho que é por isso que eles são conhecidos como um casal porradeiro, né? E depois que ela ficou sabendo, foram 3 rounds ali. Mas me surgiram as dúvidas. Quem é o filho e da onde veio esse filho? Além do Jin, que é filho do Kazuya e da Jun Kazama, tem a Julia, filha da Michelle. Certo, a Michelle era indiazinha, né? E a Julia também é indiazinha. Isso, a Julia também é uma indiazinha. Só que a Julia, ela é filha adotiva da Michelle. O Kazuya, ele pulou a cerca e ficou com a Cláudia Fury. E dela, e desse relacionamento deles, nasceu a Julia Chang, filha adotiva da Michelle, né? O relacionamento deles não vingou da Cláudia e da Cláudia Fury e do Kazuya. Porque ele já era casado. É, normalmente. Essa Cláudia aí tá lá na pegada da outra, viu? Isso não dá certo. A Jun se juntou com a Michelle, fizeram uma macumba. A Michelle, que era uma índia, né? Tinha lá o pajé, fizeram uma macumba e fizeram o Jin incorporar o demônio, que até então o Jin não tinha problema com demônio nenhum. E aí o Jin incorporou o demônio, matou a Cláudia Fury e a Jun foi lá e ficou com o Kazuya. Melhor que novela mexicana, porque se novelas mexicanas envolvessem demônios também, acho que eu ia me interessar mais por Maria do Bairro, Devil Edition. Maria Encapetada. Maria do Terreiro, talvez. A vez da Soraya morrer queimada, ela sair como um demônio do fogo. A Soraya, que cretino, ele assistiu mesmo. Quem não conhece? Você se entregou agora, hein? Trazer aqui, de um jogo também bem pouco conhecido, um casal de três. Opa! Olha o mundo moderno surgindo. Um casal de três pessoas, um triângulo amoroso aí. Eu estou falando de Cloud Strife, Tifa Lockhart e Iris alguma coisa, que eu não lembro o sobrenome dela. Como é o nome, o sobrenome da Iris mesmo? Eu acho que ninguém sabe, cara. Eles não sabem nem o nome dela, não sabe se é Iris ou Aerith no original. É Aerith? É, Aerith. Aerith Gainsborough. Olha só, beleza. Eu pulo o sobrenome, eu passo. Sei não, vou colocar aqui e você vai falar, ó. Tô te mandando no Skype. Não. Aí, ó. Você é louco? Nossa, velho. Iris Gainsborough. Gainsborough. Gainsborough. Ah, você é louco, Iris. Ninguém conhece esse joguinho. Tá pra ser relançado aí. Que fez bastante sucesso. Era PlayStation. Que ninguém consegue esquecer. Eu só digo que a família tradicional brasileira está entrando em colapso nesse momento. Pela família, votamos não aos triângulos amorosos em videogames. Isso é uma péssima votamos influência. Sim. Isso é uma péssima influência para os nossos filhos. Cara, como resumir uma história monstruosa como Final Fantasy? Até mesmo o romance, que teoricamente era para ser rápido, é confuso. Mas vamos tentar. Cloud, ele era criancinha lá e morava com a Tifa em Nibelheim. E os dois eram amiguinhos, namoradinhos e tal. E um dia o Cloud prometeu pra Tifa que ele ia se tornar um soldado de primeira classe lá da Shinra pra poder proteger ela. You know nothing, Cloud. Aí beleza, o pequeno Cloud vai e tenta se formar um soldado de primeira classe, tem uma série de tretas, conhece o Zack, conhece o Sephiroth. Não vou entrar muito em méritos da história, porque senão a gente se perde completamente. Mas o Cloud volta, de repente, ele volta como mercenário contratado lá pelo Barrett. E o casal Cloud, o pequeno casal Cloud e Tifa se encontram novamente. Eles se encontram ali e no reencontro a Tifa fica meio decepcionada, o Cloud já não é mais o mesmo, aquele menino do interior voltou um pouco diferente, né? E aí ela decide não pressionar o rapaz porque ela tá feliz que ele voltou. E aí quando o rapazinho voltou, rapazinho moderno da cidade agora... Vamos pra esbórnia, vamos tocar o puteiro. Pois é, não sabe o que esse rapaz viu no mundo, né? De repente, né? Geralmente apaixonado pela menininha ali do lado, a vizinha, voltou do mundo, né? Nunca se sabe. Mas ele tava, na verdade, com a memória dele completamente bagunçada, zoada. E ele tava dando aquele gelo básico na Tifa. A Tifa toda empolgadinha ali, ele dando aquele gelo básico nela. Daí, nas aventuras deles... Ele dando gelo lá na Tifa e sendo o herói, pá, pá, ele acaba caindo numa igreja lá do subúrbio e conhece a Iris, a doce menina vendedora de flores, e ele acaba ficando encantado com aquela menina. Já com a Iris, ele trata ela completamente diferente, não é aquele tratamento, aqueles pequenos coices, né? Ele já é muito mais gentil, ele tá meio que apaixonado por ela, de verdade. E a Iris fica apaixonada por ele? Bem complicado, a história de Final Fantasy é bem complicada, mas ela tem um carinho por ele, sim. É uma coisa... Inclusive, quando eles se encontram, ela fala que ela tinha um namorado que morreu, que também era soldado de primeira classe, que ele se apresenta pra ela, né? Eu também tinha um namorado. O negócio dela era cara de espada grande. É, o negócio dela... Ela, exatamente. Ela gostava dos caras com a espada grande, entendi. Será que ela não se apaixonou... Essa história não tá certa, cara. Será que ela não se apaixonou pela Buster lá, pela espada, cara? Porque, tipo, o cara que ela era apaixonada era o Zack, que era o dono da Buster antes da espada. E aí depois, quando o Zack morre, ele deixa a Buster com o Cloud. Quem sabe ela... que espada que você tem. Me traz boas lembranças. Já descobrimos. Pobre Iris, pobre Iris, menino inocente, vocês pensando maldade dela, cara. Inocente é o Cloud, que eu acho que ela tá apaixonada por ele, né? Bom, beleza, aí o triângulo esquenta, a Tifa já fica toda... Meu, quem é essa daí? Quem é essa daí? Só que, eu não sei se eu dou spoiler, eu acho que eu não vou dar spoiler, vou tentar dar um... Não, spoiler não. Fugir do spoiler, vou fugir do spoiler aqui. Vamos dizer assim que o Sephiroth dá uma mãozinha pro Cloud pra ele escolher quem vai ser a pretendente dele, né? Uou! E aí quem quiser saber como é que é esse empurrãozinho vai jogar Final Fantasy VII e vai descobrir. Ou espera o remake. Espera o remake. Que é do Final Fantasy VII. Remake do Final Fantasy VII. Espera o remake do Final Fantasy VII e descobre de que empurrãozinho que eu tô falando. And I... Shut up! What a thrill. Darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. Vamos falar agora de um casal bem antigo. Um casal de 1942, que é The Boss e The Sorrow. Eu apostei em Jesus, Maria e José. Se eu tivesse... Adão e Eva? Quando falou no antigo, é Jesus, Maria. É José e Maria. Ah, isso que eu ia falar. Jesus e Maria não casando, né, cara? Ah, esse mundo aí, filho. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esse casal do jogo Metal Gear Solid. The Boss era uma soldado, a Unidade Cobra. E The Sorrow... Unidade Cobra. Uou, tá ficando boa a história já. Vamos lá, segue aí. Se você preferir Cobra Unit. O outro da unidade é o quê? Os dois são da Unidade Cobra. E eles eram parceiros no decorrer da guerra. Eles se envolveram e tiveram um filho, que foi um dos principais vilões na batalha do Snake, que é o Revolver Ocelot. E o interessante dessa história é o fim trágico desse casal. Eu acho que eu só trouxe casal trágico aqui, né? Tô vendo isso. Porque a The Boss, lembrando que os nomes The Boss, né? são codinomes correspondentes à emoção que eles trazem à batalha, enfim. A The Boss, ela é a emoção de quê? A emoção de ser chefe, cara? Eu quero ter essa emoção. Se bem que eu quero ter essa emoção pra mim. É, eu acredito que seja a imponência dela como um chefe, porque ela é bem fodona. Que é inclusive que eu vou falar agora, que a missão dela foi matar o The Sorrow. Peraí, deixa eu entender. A missão da mulher era matar o casal dela, o marido dela. Exatamente. Matar show de bola. Parceiro, que um dia foi parceiro dela na mesma unidade Cobra. E que deu umas picotadas nela também. E ela, a sangue frio, foi lá, roubou a arma dele e matou ele com a própria arma. Esse amor, hein? Você trouxe os casais da novela mexicana, né? Exatamente, amor bandido extremo. Olha o Maria do Bairro de novo. Provavelmente ela se chama Maria Guadalupe e o outro Luiz Fernando. De La Vega. E agora, o meu casal é um casal ainda mais desconhecido do que o outro, de um jogo mais obscuro ainda do que o outro, só que não. Meu casal é Mario e Peach. Oh. It's a me! Mario! Só que esse é um casal bem peculiar, né? É um casal que nunca chegou a ser casal, né? É um casal muito peculiar. E como ele é um casal, assim, icônico dos games, então começou a se formular teorias sobre eles, né? Porque, afinal de contas, eles são ou não são um casal? Como é que é isso? Como é que acontece? Porque não é possível, né? Um cara, pra resgatar tantas vezes a princesa assim, tem que ter algum tipo de motivação, né? É complicado esse caso, né? Porque até então nenhum jogo nunca mostrou nada, né? No máximo os beijos no rosto. A gente não sabe se a Nintendo tá censurando ali alguma coisa que rola no bastidor ou se realmente tá na tensão monstra ali todos esses anos. Então, eu vou falar um pouco das teorias que foram se formando aí sobre esse casal. Então, teoria número 1. O Mario é um cara tímido e a Peach, ela é conservadora. Achei que você ia falar que a Peach era uma safada. E a Peach é uma bela de uma vagabunda. Então, teoria número 1 é que o Mario seria tímido e a Peach ela é conservadora. Então, eles estão ali numa tensão, uma tensão sexual monstra ali, que tá rolando por anos e anos e anos. E provavelmente essa, anos e anos. anos e anos. Provavelmente. O Mario é aquele soldado, praticamente já capitão da friendzone, já. Exatamente. Patente máxima da friendzone. Eu acho que essa é a maior friendzone dos games. Da história, talvez, né? Da história dos games. Você passar por 300 castelos para salvar a mulher e nada? Mas eu acho que a teoria número 1 deve ser... um beijinho no nariz. Exatamente. Eu acho que essa teoria número 1 deve ser a teoria mais defendida pela Nintendo, porque afinal de contas é a teoria mais puritana. E a Nintendo puritana como é, provavelmente é a teoria deles. Mas tem a teoria número 2. Qual que é a teoria número 2? O Mario seria um mineirinho e ele pega a Peach, mas ninguém sabe. Essa é uma boa. Não. Eu acredito que essa teoria seja a teoria do Luigi. Vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Vamos instaurar a bagunça aqui então. Ministério da Bagunça tá instaurado. Não vai dar pra cortar a verba desse ministério. Bom, a teoria. Agora, pra gente pegar um dos casais mais obscuros dos games e já começar a jogar. Nossa Senhora, vambora. Bom, mas essa teoria, ela seria o oposto da primeira, né? Então o Mario, de repente, tá ali nos bastidores, né? Na frente das câmeras é um beijinho no nariz e por trás das câmeras só Deus sabe o que acontece, né? Onde o beijo acontece. Então, teoria número 3. Essa é uma teoria bem famosa na internet, porque esse gelo que existe entre eles, não rolar nada, não acontece, gerou essa teoria número 3, na minha opinião, que é a teoria de que a Peach tem síndrome de Estocolmo. Nossa, cara, mas isso é... Como assim, velho? A síndrome de Estocolmo, por quê? A Peach, ela... Talvez até tava ali vendo se namorava com o Mario mesmo e tal. Só que um dia ela foi sequestrada pelo Bowser, que é um bad boy. E ela, na verdade, gosta de bad boys. Então, então ela acaba se apaixonando pelo Bowser. E aí, ela tipo até... Hoje em dia, ela já facilita o sequestro, porque ela quer mais ser sequestrada pelo Bowser mesmo. O Mario é o cara chato. Exatamente. Que ele fala, poxa, it's me. E ela não quer saber de nada, ela quer saber do bad boy lá do Bowser, ela quer ficar com ele. É o bombeiro ou o crocodilo mutante? E a teoria número 4, a gente chega na hipótese que o Jota levantou aí, que seria o Luigi é quem se dá bem. E o Mario tá só na friend zone mesmo. Exatamente. O Luigi, ninguém sabe, cara. Mas ali o Mario tá tentando, recebendo beijinho no nariz, pegando na mão da Peach. Mas quem tá pegando lá atrás é o Luigi que tá pegando a Daisy, a princesinha Daisy. Não, o Luigi tá pegando a Peach mesmo. Talvez. Então o Luigi tá passando o rodo geral, cara. Passando o rodo geral. Porque eles fizeram um acordo ali no começo, no Mario Bros. Eles salvaram a Daisy, aí depois eles fecharam um acordo lá, falaram, ó, eu sou o Mario, fico com a loirinha, você fica com a morena, e aí o Mario não conseguiu desenrolar a loirinha, e o Luigi tá pegando a morena e também deve estar passando um rodo na loirinha também. Ou pode ser que a Daisy e a Peach ali... O Mario e o Luigi não se resolvem, ninguém pega ninguém. As duas vão lá e resolvem o problema elas mesmas. Não. O Luigi é certeza que ele pega. E se não pegar as duas ao mesmo tempo, eu não duvido nada. O Floyd acabou de criar. O Floyd acabou de criar uma possível teoria 6 aí. A teoria número 5 é uma teoria bem absurda, mas ela é bem possível. A teoria número 5 diz que... O Mario e o Luigi se pegam. Não! Não, essa seria a terrível teoria 7 que eu não quero aqui no cast. Deixa pra lá. Na teoria número 5, a Peach e o Bowser, eles são amigos, muito amigos. E o Bowser, ele é um amigo gay da Peach. Ele é até meio radical ali, porque ele tem aquelas pulseiras, todo radicalzinho, pá, descolado. Ele pode muito bem ser o amigo gay da Peach. E onde entra o amigo gay? A Peach quer pegar o Mario. Só que o Mario, ele é muito devagar. O Mario é muito devagar. E a Peach decidiu fazer um esquema com o amigo gay dela e falou, ó, você me sequestra aqui e tal, que aí ele vai lá me resgatar. E aí, quem sabe, rola alguma coisa, né? Cara, essa é a melhor teoria. And I... Shut up! We are Sex Bomb! 1, 2, 3, 4! E eu vou chamar, na verdade eu não vou chamar um casal aqui, eu vou chamar uma bagunça. Eu vou chamar agora Ramona Flowers, do jogo Scott Pilgrim, e os seus 7 ex-namorados do mal. Agora o Ministério da Zoeira tá instaurado, cara. Cara, mas que mundo... Esse é o mundo moderno que eu... que me dá orgulho. E é diversidade, é dar oportunidade pra todo mundo. Isso é que é uma verdadeira novela mexicana, hein? Vai além da novela mexicana esse caso, viu? Faltariam sobrenomes pra nomeá-los. É, faltariam sobrenomes mexicanos pra poder renomear tantos namorados. E não são namorados, não, são ex-namorados do mal. Que maior prova de amor é essa? Essa ideia dos gibis, na verdade, também, do filme, e no jogo também passa um pouco desse cano da história, que Scott Pilgrim, o rapaz que dá o nome ao jogo, apaixonado por Ramona Flowers, e aí no decorrer do seu começo de namoro, ele descobre que ela teve 7 ex-namorados do mal, e pra poder namorá-la, ele tem que derrotar todos os ex-namorados. Isso é uma prova de amor muito, muito bonita. E cada um dos ex-namorados com uma habilidade especial diferente. Até então, Scott Pilgrim só é porradeiro, né? Ele é porradeiro ou ele é tocador? Ele toca o seu contrabaixo na sua bandinha Sexo Bomb, referência ao casal anterior. Exatamente. Mario, o nome da banda, né? Sexo Bomb. Sexo Bomb! We are Sexo Bomb! É a referência às bombinhas do jogo do Mario. E ele é o baixista dessa banda. E para enfrentar os ex-namorados do mal, é porradeiro. Os caras têm umas habilidades loucas e ele vai só no muque, mano, né? Senta porrada nos caras. É, realmente, eles têm, cada um tem uma habilidade especial mesmo, né? Eles são quase integrantes do Ultra Combo Cast, né? poderiam. Tem até nenhum desses 7 ex-namorados do mal. Tem uma menina. Puta, pode crer. É baterista. É verdade. Não, essa que o Jota chamou é a ex do... Ela é ex do Scott, a baterista da banda. Ele tá falando da namorada da Ramona. Da Roxy Richer, que é uma loirinha. Puta, eu não com lembro. Uma cestinha. Que ela é uma ninja. Isso. Ela luta contra o Scott também? Luta muito. Dá um pau bonito. E depois tem... Então, tem essa luta... E o bacana de todas as histórias é que depois que você derrota todos esses inimigos, eles viram moedas, né? Cada um na sua proporção de importância. Eles viram moedas quando morrem, né? Pro Scott coletar. E o Scott também pega uma vida, né? Pra poder continuar, que ele até morre. Aí ele pega um up lá e revive e continua, né? Então, até um ponto bacana, que aí depois tem o último ex-namorado, que é o vilão Mor, né? Pelo menos no filme ele fala: pô, você não sabe como o trabalho que eu tive pra juntar os seus outros 6 ex-namorados do mal. 3 dias na internet e tal. Então, e pelo menos assim, a gente não conta o que acontece na história, né? Mas é bacana essa capacidade de aceitar esse amor bonito de Scott Pilgrim, de aceitar uma mulher tão vivida, tão experiente. Tão rodada. I wrote a song about you. You did? Yeah, it goes like this. Can't wait to hear when it's finished. Finished? Ah, Ai, caralho. 3, 2, 1, gravando. Sejam bem-vindos a outra Combocast. Não, tem que ser... Eu sou o Mr. Luca. Eu não vou... Esse vai ser foda, hein? Peraí. Eu não faço ideia do que eu vou falar na minha intro, cara. Isso é pior. Deixa eu fechar a porta aqui, que agora vai começar a putaria. Amor, precisa fechar a porta? Você atrapalha? Tá bom, então tá. Manda ele pra casa dela. Deixa eu desligar o Google Drive. Mano, você começa a gravar, você liga o Google Drive, caralho. Pra quê, mano? Não. Eu esqueci de desligar, pô. Sempre. Tipo, vou começar a gravar. Deixa eu começar a fazer o upload aqui que pra ajudar na gravação. Falar, mãe, liga o Netflix aí, deixa eu começar a fazer o piloto. Mãe, tá passando uma série da hora aqui na Netflix. Pode crer. Bicha, fala, puta, meus torrents estão baixando. Eu tô baixando o Game of Thrones aqui só, pô. Vou baixar o Game of Thrones incompleto. Rolex, Louis Vuitton, Jequiti, marcas de bom gosto. Vocês já viram essa já? Que isso? Do SBT, mano. É sério isso? É, ele tipo pega, aparece lá. Sejam bem-vindos ao Ultra Combo Cast, o podcast mais erótico da internet. Eita porra. Amor, fala um cara romântico aí. Não, que não seja eu. Um romântico histórico. É tipo Dom Juan de Marco, mas não pode ser ele. Marquês de Sade, nossa! É esse, mano! Então, vambora. Então. Bora. Ó, ficou até vermelho aqui, cara, o áudio. Ficou vermelho a minha mão. É o meu. Sejam bem-vindos ao Ultra ComboCast, seu podcast do coração. Uma bosta. Ficou tipo Zé do Caixão. Sejam bem-vindos ao Ultra Combo Cast. Aí, pode, você! Vai, seu pode, coração vai virar. A ameba vai sair do coração. Vai consumir sua carne. Caso você não escute o programa desse jeito. Pode crer. Eu não vou saber fazer isso aí, cara. Não, a gente tá gravando, mas... Você não começou a gravar ainda? Não acredito que você não começou a gravar ainda. Sim, já tá na hora de deixar de ser novo, né? É? Então tá. Então vai ser o quê? O seu podcast de games? É. Não, por enquanto... Tipo, bem-vindo ao Ultra Combo Cast 500, o seu novo podcast. Pode crer. É, quem sabe, né? Ultra! Ultra! Ultra!